Ciao, non ho preso posto al tutto per essere da voi, che prende per me, dare il mio primo. Thank you.

просто карта была, и сахаром уважали, как и зараз, и не надо. Это не было, но и в passageiros. Vai tocar uma mais de 3 com saída de Natal, na chegada. Hoje é que não aguarde o comparão do Natal. Agora nós dois completamos por uma próxima e estamos todos com a construção de uma noite de uma nave. Essa é a última zona de voo 120, que eu tive estimado de voo. O novo 120, copiado. O 4-9 de voo, eu tive na fila para 2.100, autorizado, e ele é 7.000, a porta estabilizada. Alberto, na escuta do Conselho. recebi na sua aproximação. Tome agora todo na sua transmissão hoje de sinal da audiência. via desta via que é da Bom Retorno para o destino 050. Controle. Com company is at. Serviço, temos controle 5, frequência 128, decimal 8, operação 26, decimal 0, bom dia. Primário é 1, 2, 2, decimal 3, 5, secundário é 1, 2, 3, decimal 8.